Na madrugada do último domingo, por volta de 10 minutos, uma equipe de socorristas do SIAT do Posto Vila A foi deslocada para o atendimento a uma vítima de ferimento por disparo de arma de fogo no bairro Bela Vista, na rua Teresina, proximidades do Refúgio Biológico da Itaipu. Segundo informações, um homem tinha levado vários tiros disparados por um indivíduo que fugiu a pé. No local foi constatado que a vítima já se encontrava em óbito. A águia então foi isolada pela PM até a chegada da Delegacia de Homicídios, Polícia Científica e Instituto Médico Legal. Com a chegada do perito criminal, o local isolado foi periciado e constatado que a vítima, Jefferson Luciano Pacheco de Oliveira, de 24 anos, conhecido na região pelo apelido de Dentão, estaria escutando som em sua residência quando uma pessoa teria aberto o portão do imóvel e invadido a área interna do terreno, já efetuando disparos em sua direção. Na tentativa de escapar da morte, a vítima teria tentado fuga pulando o muro lateral de uma residência vizinha. Porém, o atirador, no intuito de concluir seu intento criminoso, perseguiu Dentão e o executou com vários tiros de pistola 9mm disparados por sobre o muro. Segundos depois dele entrar no pátio da casa, o atirador concluiu sua missão e evadiu-se. Durante os interrogatórios feitos pelos policiais militares que isolaram a águia e pelo investigador da Delegacia de Homicídios, ninguém soube ou quis informar dados sobre o assunto. Principalmente, quem seria o atirador ou os motivos para alguém praticar o assassinato. Vários estojos deflagrados de pistola calibre 9mm e fragmentos de projéteis disparados foram recolhidos e serão submetidos à análise laboratorial. A vítima trabalhava na construção civil. Depois de mais de 2 horas de trabalho pericial, o corpo foi removido ao IML para os procedimentos de necropsia e posterior liberação para o sepultamento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.